أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Allah, misericordioso, misericordiador. Louvado seja Allah, Senhor do Universo. E que a paz e a bênção de Allah seja com o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, seus companheiros, seus familiares e seguidores até o dia do juízo final. Allahumma amin. Bom, irmãos, hoje nós falaremos, inshallah, da conquista de Mecca. Hoje falaremos da vitória da verdade sobre a falsidade. A gente vai falar de um dos eventos mais importantes da história do Islã, a conquista de Mecca. Hoje, quando nós vemos milhões de pessoas indo no Hajj, a peregrinação maior e a peregrinação menor, todos os anos, fazendo tawaf ao redor da Kaaba, nós devemos lembrar que isso só se deu através do sofrimento do profeta sallallahu alaihi wa sallam, do sofrimento do Sahaba, para que hoje nós pudéssemos fazer o Hajj e a Umrah tranquilamente. Nós devemos lembrar de Bilal, de Sumayya, de Ammar, de Hamza, do profeta sallallahu alaihi wa sallam, de Abu Bakr, de Umar e de todos aqueles que contribuíram com as suas vidas para que Mecca, a cidade sagrada, o coração do mundo, estivesse nas mãos dos fiéis. Se não fosse a luta e o sacrifício deles, hoje nós não veríamos 4, 5, 6 milhões de pessoas todos os anos cumprindo o Hajj, peregrinação maior, e a Umrah, peregrinação menor, adorando a Allah e implorando o seu perdão. O profeta sallallahu alaihi wa sallam agora tinha 60 anos. E nós estamos no ano 8 da Hégira. A conquista de Mecca se deu no dia 23 de Ramadã, no oitavo ano da Hégira. Como nós vimos, no ano 6 da Hégira, foi firmado o pacto de Hudaybiyah com Quraysh. E, em seguida, outro pacto com os judeus de Khaybar. E a situação agora, mais do que nunca, estava favorável aos muçulmanos, em toda a Península Arábica. Com o tratado de Hudaybiyah, com Quraysh, as tribos agora, as tribos árabes, podiam declarar sua conversão ao Islã sem temer a Quraysh. O profeta sallallahu alaihi wa sallam passou 13 anos em Mecca e 6 anos em Medina pedindo a Quraysh para deixar o profeta sallallahu alaihi wa sallam livre para passar sua mensagem às pessoas. Mas agora, depois, graças ao pacto de Hudaybiyah, que foi firmado com Suhail ibn Amr e com Quraysh, o profeta sallallahu alaihi wa sallam conseguia transmitir e divulgar sua mensagem por todas as partes, livremente e sem nenhum problema. E as tribos começaram pouco a pouco a entrar em massa no Islã. A tribo de Ashda, a tribo de Ghafar, a tribo de Daus, a tribo de Bani Salim, todas essas tribos haviam abraçado o Islã. E assim, através desse tratado de paz com Quraysh, o número de pessoas que abraçaram o Islã ia se multiplicando dia a dia. E em 2 anos, o número havia se multiplicado várias vezes comparado aos 18 anos anteriores ao pacto de Hudaybiyah. Em 2 anos, os muçulmanos chegaram a um número multiplicado em comparação aos 18 anos anteriores. Uma das cláusulas desse tratado de Hudaybiyah estipulava que qualquer das tribos árabes poderia livremente se unir em aliança ou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ou com Quraysh, livremente. Poderia escolher com quem queria se aliar. E isso era um reconhecimento oficial de Quraysh da força do Estado muçulmano, da força do Estado muçulmano e da potência do Estado muçulmano. Portanto, muitas tribos começaram a entrar em aliança com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, e entre essas tribos se destaca uma chamada Khuza'a. Essa era uma das tribos que entrou em aliança com o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Mas para entrar em aliança com o profeta sallallahu alaihi wa sallam, não era necessário que fossem muçulmanos. Alguma tribo poderia ser aliada ao profeta sallallahu alaihi wa sallam sem se converter ao Islã. E era o caso de Khuza'a, que a princípio se aliou ao profeta sallallahu alaihi wa sallam sem se converter ao Islã. Passado um pouco tempo, toda a tribo acabou abraçando o Islã. E na aliança com Quraysh entrou uma outra tribo chamada Bani Bakr. Essa estava na aliança com Quraysh. Só que acontece que Khuza'a, que era dos muçulmanos agora, e Bani Bakr, que estava com Quraysh, entre eles havia muitas guerras e conflitos. E depois do pacto de Hudaybiyah, ambos deixaram as armas. Então nesses 2 anos havia paz e estabilidade. Mas na verdade existia uma inimizade grande entre Khuza'a e Bani Bakr. Como os aliados do profeta sallallahu alaihi wasallam, que era Khuza'a, ganhavam dia a dia força em comparação aos aliados de Quraysh, que cada dia se debilitavam, o rancor do passado de Bani Bakr com relação a Khuza'a começou a ressurgir. E Bani Bakr decidiu matar alguns de seus inimigos. Ou seja, Bani Bakr estava aliado com Quraysh e decidiu matar alguns dos inimigos deles de Khuza'a, que estava junto com os muçulmanos. Mas acontece que Khuza'a havia deixado suas armas. Inclusive estavam indo para a peregrinação menor em Mecca. Ou seja, o pessoal da tribo de Khuza'a, que agora eram muçulmanos, estavam indo para Mecca para fazer a Umrah, a peregrinação menor. E nisso, Bani Bakr decidiu atacar Khuza'a. O chefe dos Bani Bakr se chamava Nawfal ibn Muawiyah. E ele teve medo de causar qualquer problema com Khuza'a sem o consentimento de Quraysh, já que eles estavam aliados a Quraysh. Então informaram Quraysh sobre as intenções de atacar Khuzaa. Pois, por que eles queriam atacar Khuzaa? Porque viam que esses tinham se tornado mais fortes que eles, por terem se aliado aos muçulmanos. E Quraysh aceitou. Aceitou a traição de atacar Khuzaa. E além de aceitar, colaborou com armas e ainda deu permissão para os Bani Bakr para matar as pessoas da tribo de Khuza'a dentro da cidade sagrada de Mecca, o que era um dos maiores escândalos naquela época. Mesmo sendo incrédulos, era inadmissível que alguém matasse dentro da cidade sagrada de Mecca. E Quraysh permitiu. E além disso, quem havia permitido? Justamente aqueles que haviam firmado o pacto de Hudaybia com o profeta sallallahu alaihi wasallam: Suhail ibn Amr, Huwaisad ibn Abdul Uzza, Ikrimah ibn Abi Jahl e Safwan ibn Umayyah, que eram os líderes de Quraysh que haviam firmado o pacto de Hudaybia com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, só que eles não se davam conta que eles apoiando os Bani Bakr em atacar Khuza'a, eles acabavam violando o pacto de Hudaybia e abrindo as portas aos muçulmanos para conquistarem Mecca. Se Quraysh não tivesse aceitado a traição por parte dos Bani Bakr, o pacto não teria se quebrado. Mas como eles aceitaram e além disso colaboraram e permitiram que os Bani Bakr matassem as pessoas da tribo de Khuza'a, que era aliada aos muçulmanos, isso significava violação e traição ao tratado de Hudaybiyah e abrir as portas para que o profeta sallallahu alaihi wasallam conquistasse Mecca. Então, o que aconteceu? 100 pessoas de Khuza'a, uma delegação de 100 pessoas, saíram com um grupo para fazer a Umrah em Mecca. Né? Juntaram um grupo de 100 pessoas e foram fazer a peregrinação menor em Mecca. E haviam acampado dentro da cidade, dentro de Mecca, mas fora da mesquita, em um lugar chamado Al-Wafir. Nawfal ibn Muawiyah, que era o chefe dos Bani Bakr, só para vocês relembrarem, Bani Bakr estava junto com Quraysh e Khuza'a estava junto com os muçulmanos. Nawfal ibn Muawiyah era o chefe dos Bani Bakr, que estavam junto com Quraysh. Nawfal ibn Muawiyah, junto com alguns homens, pegou os muçulmanos, que eram de Khuza'a, de surpresa e matou 3 deles que estavam dormindo. Os demais, os outros 100, os outros 97, correram para a mesquita em volta da Kaaba, para se refugiarem na mesquita sagrada, pensando que ninguém se atreveria a atacar eles dentro da mesquita, que era inadmissível que alguém matasse dentro da mesquita sagrada. Só que o que aconteceu? Nawfal começou a correr atrás deles dentro do Haram, dentro da mesquita sagrada, sem fazer caso ao lugar sagrado. E alguns homens de Quraysh começaram a dizer: nós entramos no Haram, preste atenção aos seus deuses. Ou seja, era inadmissível, mesmo com a idolatria, que se matasse dentro do Haram, dentro do local sagrado. Mas Nawfal respondeu: vocês roubam dentro do Haram, como não poderão matar dentro do Haram? Vejam só aqui, eles roubavam dentro do Haram, normalmente, e agora estavam matando dentro desse local sagrado. Olhem como os pecados pequenos começam a levar aos pecados maiores. Então o que eles fizeram? Entraram dentro da mesquita sagrada e mataram 20 dos de Khuza'a. 20 muçulmanos recusaram. Os demais, quando viram que não tinham nem proteção dentro da mesquita sagrada, começaram a correr atrás do seu chefe em Mecca, que era Husayn ibn Warqa. Esse era chefe dos Khuza'a em Mecca. Correram até a casa de Husayn ibn Warqa, achando que dessa forma teriam a proteção. Mas os inimigos continuaram perseguindo eles e mataram mais 10. Dessa forma, Husayn, que era um homem inteligente, percebeu que realmente Quraysh havia violado o tratado de Hudaybia e que havia feito um massacre com os muçulmanos de Khuza'a. Havia matado vários deles, inclusive dentro da mesquita sagrada. Husayn, que era o líder de Khuza'a em Mecca, imediatamente mandou um mensageiro dentro dos muçulmanos, chamado Amir ibn Alim. Mandou ele ir com toda a pressa até Medina, avisar o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, o que tinha acontecido. Avisar que Quraysh havia violado o tratado e que havia matado os muçulmanos dentro da mesquita sagrada. Amir ibn Salim, que era o mensageiro que estava encarregado de avisar o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, pegou a mensagem e foi dia e noite sem parar para descansar, viajando de dia e de noite sem parar até chegar ao profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando chegou em Medina, chegou num horário em que as pessoas estavam nos seus afazeres. Entrou na mesquita e encontrou o profeta sallallahu alaihi wasallam. Quem estava na mesquita com o profeta sallallahu alaihi wasallam? Estava Hatir ibn Abd al-Balta, que era um dos sahaba, um dos fiéis companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que inclusive havia levado uma carta do profeta sallallahu alaihi wa sallam a Mukaukas, que era o líder do Egito. Ou seja, era um sahaba de confiança que estava junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam e estavam discutindo um assunto pessoal. Estavam dentro da mesquita. Então chegou a Amir ibn Salim e começou a comunicar a mensagem ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Ou seja, quis dizer ao profeta sallallahu alaihi wa sallam o que havia acontecido em Mecca. Só que Amir ibn Salim começou a falar com o profeta sallallahu alaihi wa sallam em forma de versos poéticos. Ou seja, ele fez uma mini poesia que resumia toda a situação. Resumia tudo o que tinha acontecido. Contou. Entre a poesia, uns versos da poesia, dizia: nos mataram enquanto nós rezávamos. Ou seja, no rucu e no sujud. Nos mataram. Ou seja, indicando que haviam matado eles dentro da mesquita. O profeta sallallahu alaihi wa sallam ficou tão furioso com essa situação, que seu rosto ficou vermelho e começou a bater com a sua mão na perna, dizendo várias vezes: triunfarás, Amir ibn Salim. Triunfarás, Amir ibn Salim. Ou seja, que o profeta sallallahu alaihi wa sallam ia socorrer os muçulmanos em Mecca. Irmãos, nós vimos ao longo de toda a biografia do profeta sallallahu alaihi wa sallam que ele suportava tudo, exceto a traição. Mais uma vez, os incrédulos traíram o profeta sallallahu alaihi wa sallam e dessa forma o profeta sallallahu alaihi wa sallam não poderia tolerar a traição. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam enviou de volta a Amir ibn Salim e decidiu atacar Quraysh, mas sem que ninguém soubesse, nem mesmo seus companheiros. Ou seja, ia atacar Quraysh, ou seja, ia conquistar Mecca, mas sem que ninguém soubesse disso. Só ele sabia disso, né? E nem mesmo os companheiros sabiam que ele iria conquistar Mecca. Para vocês terem uma ideia, os sahabas só souberam do plano do profeta sallallahu alaihi wa sallam quando estavam a 4 milhas de Mecca. Os sahabas não sabiam da violação do acordo de Hudaybia. Achavam que o acordo de Hudaybia seguia vigente e que ainda restavam 8 anos de validez, porque o tratado tinha sido combinado por 10 anos. E recente tinha passado 2 anos. Achavam que ainda o acordo era válido. Os únicos que sabiam eram o profeta sallallahu alaihi wa sallam e esse sahaba chamado Hatib, que estava junto com o profeta sallallahu alaihi wa sallam na mesquita. Quraysh percebeu que havia se metido num beco sem saída. Agora já era a hora do Islã se estabelecer em Mecca. Mas o profeta sallallahu alaihi wa sallam queria fazer isso sem derramar uma gota de sangue. O objetivo do profeta sallallahu alaihi wa sallam era difundir essa mensagem, não era vingança. E apesar da gravidade da traição de Quraysh e dos maus tratos que receberam, que os muçulmanos sofreram por causa deles no passado, o profeta era de um caráter e moral extraordinários. Allah subhanahu wa ta'ala disse sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, porque és de nobilíssimo caráter. Ou seja, de fato, cada profeta tinha uma qualidade com a qual se destacava. Por exemplo, o profeta Moisés era conhecido pela sua fidelidade. O profeta Ibrahim, alaihi salam, por sua lealdade. O profeta Ismail, por sua sinceridade. Mas Muhammad sallallahu alaihi wa sallam era conhecido por ter todas as boas qualidades de um ser humano. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse, porque és de nobilíssimo caráter. Então, irmãos, Quraysh começou a se arrepender do seu ato. Então se reuniram, resolveram se reunir no Dar al-Nadwa. Vocês lembram do Dar al-Nadwa? Dar al-Nadwa era o lugar onde haviam as reuniões importantes de Quraysh. Quraysh resolveu se reunir no Dar al-Nadwa com o líder da tribo, que era Abu Sufyan, para achar uma saída. Junto com ele estava quem? Um homem chamado Abdullah ibn Sa'd ibn Abdelsah. Esse homem havia se tornado, ele era muçulmano, abraçou o Islã, viveu um ano com os muçulmanos e depois se tornou um apóstata. Ou seja, desistiu do Islã. É o único caso que tinha acontecido até então. Por quê? Por que ele desistiu do Islã? Porque ele viu que a sua posição na sociedade islâmica era igual à dos demais. Ele queria uma posição de destaque. Na verdade, havia abraçado o Islã para conseguir uma posição de destaque. Quando ele viu que os muçulmanos são todos iguais aos outros, renegou o Islã. Então, este homem estava entre os incrédulos de Quraysh. E como esse homem conhecia os muçulmanos, disse a Quraysh que eles só tinham três opções. Quraysh agora só tinha três opções. Primeira, pagar para Khuza'a, que era a tribo que eles tinham atacado, o valor pelo sangue derramado. A segunda opção era entregar os assassinos aos muçulmanos. E a terceira opção era entrar em guerra com os muçulmanos. Eram as únicas três opções que eles tinham. Quraysh, diante dessas três questões, respondeu que mesmo que eles dessem todos os bens de Quraysh aos muçulmanos, os muçulmanos não aceitariam. Khuza'a não iria aceitar devido a essa traição deles. Se eles entregassem os assassinos, que eram seus aliados, ninguém nunca mais entraria em aliança com Quraysh depois disso. E a única opção que tinha restado era entrar em guerra com os muçulmanos. Isso seria 100% que isso seria desvantagem aos muçulmanos. Desvantagem aos incrédulos. Os muçulmanos viraram uma potência maior dentro da Península Arábica. Abu Sufyan então disse que tinha outro plano. Esqueçam essas três opções. Eu tenho outro plano. Abu Sufyan não sabia que Khuza'a já havia avisado há séculos o profeta sallallahu alaihi wa sallam do que tinha acontecido. Assim que tinha acontecido o fato, o líder de Khuza'a mandou Amir ibn Salim avisar o profeta sallallahu alaihi wa sallam o mais rápido possível. Mas Abu Sufyan não sabia disso. Achava que o profeta ainda não sabia do ocorrido. Qual era o plano de Abu Sufyan? O plano de Abu Sufyan era que ele iria para Medina para dizer para o profeta sallallahu alaihi wa sallam que ele não ia assistindo e nem participado do acordo de Hudaybiyah. E que ele havia gostado muito do acordo de Hudaybiyah. E que ele queria firmar um outro pacto igual àquele, só que por um prazo maior. Qual era o objetivo disso? O objetivo era que, se houvesse um novo acordo posterior ao incidente, posterior à traição de Quraysh, o profeta não poderia reprovar eles pelos assassinatos. Ou seja, porque o novo tratado anularia o anterior. Então, qual era a ideia? Fazer um novo tratado com as mesmas condições, só que aumentar o prazo. Só para ter uma desculpa para fazer um novo tratado, para anular o anterior, e dessa forma o profeta não poder reclamar a traição deles. Quraysh, o que Quraysh fez? Prendeu todos os de Khuza'a dentro de Meca, para que ninguém informasse o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Só que não sabiam que o profeta já sabia há muito tempo. O que Abu Sufyan fez? Foi para Medina. Chegou em Medina, e quando entrou em Medina, todos os habitantes ficaram surpreendidos. Ninguém queria nem se aproximar dele, porque pensavam que o tratado ainda continuava vigente. Não podiam atacar ele. Imagina, era o líder dos incrédulos entrando pela primeira vez em Medina, na cidade dos muçulmanos. Ninguém queria se aproximar dele, porque achava que o acordo continuava vigente. O único que sabia do ocorrido era o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, Abu Sufyan foi aonde primeiro? Quem ele tinha como parente para poder chegar? Foi direto para casa da filha dele, que era a filha dele, Habiba, que era Habiba, esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Era filha dele, filha do chefe dos incrédulos de Mecca, só que ela era muçulmana e era esposa do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Os sahaba, quando viram que ele havia entrado na casa de Habiba, queriam saber qual era a posição dela. Porque o pai dela era o líder dos incrédulos. E o esposo dela, líder dos fiéis. Qual seria a posição dela? Quando Abu Sufyan entrou na casa de Habiba, ele se dirigiu até um tapete para sentar nele. E quando a filha dele entrou na casa e viu o pai dela, antes mesmo de cumprimentar o pai dela, correu e puxou o tapete, antes que ele sentasse sobre esse tapete. Ou seja, fazia 15 anos que ela não viu o pai dela. E essa atitude surpreendeu Abu Sufyan. Abu Sufyan olhou para a filha dele e perguntou: tiraste o tapete porque ele não é digno de mim? Ele não é digno para que eu sente sobre ele? Ou eu que não sou digno desse tapete? Então Habiba respondeu que ele não era digno do tapete. Abu Sufyan perguntou por quê? E ela respondeu: porque é a cama do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E tu és um homem impuro. Por que impuro? Porque era idólatra. Irmãos, essa história, na verdade, mostra a fé de Habiba, né, e a posição firme dela com relação ao Islã. Mas nós devemos lembrar que a regra é sempre nós tratarmos bem os nossos pais com respeito e bondade, mesmo sendo incrédulos. Incrédulos ou não. A questão da Habiba é que Abu Sufyan, o pai dela, era o maior inimigo dos muçulmanos. Era o inimigo do profeta. Inimigo da nação muçulmana. A posição dela tinha que ser firme com relação a isso. É diferente da posição de qualquer um de nós. Abu Sufyan, então, saiu da casa da filha dele e se dirigiu até onde? Até a mesquita, em busca do profeta sallallahu alaihi wa sallam. O profeta sallallahu alaihi wa sallam conhecia a razão da visita de Abu Sufyan. E quando viu Abu Sufyan, disse para os muçulmanos: parece que Abu Sufyan veio querendo renovar o tratado e aumentar o prazo. Ou seja, o profeta sallallahu alaihi wa sallam sabia que a única coisa que restava para Quraysh era isso: querer inventar um novo tratado. Abu Sufyan entrou na mesquita e disse: ó, Muhammad, não assisti o tratado de Hudaybiyah e vim com o objetivo de renová-lo e aumentar o seu período. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para ele e respondeu: por isso vieste, Abu Sufyan? Ele se respondeu: sim. O profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para ele: vocês fizeram alguma coisa para querer renovar o tratado? Abu Sufyan: não, de forma alguma. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: não mudamos o tratado porque nós não traímos. Só vamos renovar o tratado se tiver algum assunto novo. Se não aconteceu nada, continua o tratado vigente. Não queremos renovar o tratado. Então disse: enquanto as duas partes respeitarem as cláusulas do tratado, o tratado continuava vigente. A menos que o Quraysh trouxesse algo novo. Diz que o profeta sallallahu alaihi wa sallam perguntou para ele: se fizeram alguma coisa? E Abu Sufyan se viu obrigado a confirmar que não havia novidade, que não tinham feito nada. Então imagina a situação. O profeta sallallahu alaihi wa sallam tinha diante dele o chefe dos incrédulos, Abu Sufyan, aquele que encabeçou todas as batalhas de Quraysh contra os muçulmanos. Aqueles que vinham pedir um acordo de paz, mas que acabavam de trair e debochar do tratado. O profeta sallallahu alaihi wa sallam, se quisesse, estava no direito de prender Abu Sufyan, inclusive matar Abu Sufyan, para reparar o dano que ele havia feito e pela traição da tribo dele. Mas mesmo assim, não fez nada. Não fez nada disso. O profeta sallallahu alaihi wa sallam não queria violência. Ele não queria derramamento de sangue. Desejava o bem de todos. Queria que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala chegasse a todos através do Islã. Existe na história da humanidade algum personagem com tal grandeza? Existe algum chefe ou rei que tenha sabido se comportar com seus inimigos com tanta bravura e misericórdia e grandeza como o profeta sallallahu alaihi wa sallam? Muito difícil deixar na história da humanidade. Então, Abu Sufyan viu que o profeta sallallahu alaihi wa sallam não iria mudar o tratado. E essa era a única chance, a única opção que eles tinham. Então Abu Sufyan foi até quem? Foi até Abu Bakr, para pedir que Abu Bakr intervisse a seu favor perante o profeta sallallahu alaihi wa sallam para renovar o acordo. Abu Bakr, mesmo não sabendo da traição de Quraysh, disse para Abu Sufyan que concordava com a opinião do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou seja, que ele não ia interceder a favor dele. Então Abu Sufyan pediu para que Abu Bakr proclamasse sua proteção sobre o Quraysh. Isso era um código de honra na cultura árabe, ou seja, se uma pessoa importante declarasse sua proteção sobre alguma outra pessoa, as demais deveriam respeitar essa proteção, já que a violação dessa proteção simbolizava a violação da honra do protetor, ou seja, seria uma questão de honra. Mas Abu Bakr voltou a negar. Diz que a única proteção válida era a outorgada pelo profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, Abu Sufyan, decepcionado, se dirigiu até quem? Até Umar ibn Khattab. E fez o mesmo pedido a Umar. Então Umar respondeu para ele: não encontraste outra pessoa para ir pedir? Pois juro por Allah que se não encontrasse mais do que formigas, eu teria combatido vocês com elas. Existe um pacto entre nós e vocês, e estou pedindo a Allah que rompa esse pacto todos os dias. Todos os dias eu imploro a Allah que rompa esse pacto. Então Abu Sufyan foi até Uthman ibn Affan e pediu a mesma coisa, que ele intercedesse perante o profeta para que renovasse o acordo. E Uthman respondeu: a minha posição é a mesma posição do profeta. Então Abu Sufyan foi até Ali ibn Abu Talib, que era casado com Fátima, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan disse: Ali, és o mais próximo dos meus parentes. Posso proclamar a tua proteção sobre Quraysh? E Ali se comportou da mesma forma que seus companheiros e se negou a satisfazer o pedido de Abu Sufyan. Então Abu Sufyan pediu o mesmo favor para Fátima. Fátima estava presente. Ela respondeu que isso era um assunto para os homens, que ela não ia se meter nesse assunto. E ele chegou a tal ponto de desespero que pediu para Fátima, filha do profeta sallallahu alaihi wasallam, que ordenasse seus filhos pequenos, Hassan e Hussein, que proclamasse sua proteção sobre Quraysh. E ela começou a rir, dizendo que eram crianças pequenas, que não podiam proclamar isso. Então Abu Sufyan, desesperado, olhou para Ali e disse: estou metido em um grande problema. O que me aconselhas? Então Ali respondeu para ele: bom, se quiseres proclamar a proteção sobre Quraysh, te aconselho que vás até a mesquita e diga: eu sou Abu Sufyan, senhor de Quraysh, e proclama a proteção sobre o meu povo. Então Abu Sufyan olhou para Ali e perguntou: tu acredita que isso vai adiantar? Vai servir isso? Ali respondeu: não, não vai servir. Não vai servir para nada tu fazer isso. Então Abu Sufyan disse: então por que tu está me aconselhando a fazer isso? Então Ali respondeu para ele: porque não tens outra opção. Tu queres fazer isso, se não tu quiser, tu não tem outra opção. Então Abu Sufyan, como não tinha nenhuma outra alternativa, foi na mesquita e proclamou a ele mesmo a proteção com relação ao seu povo. E o profeta respondeu para ele com calma: isso é o que tu dizes, mas eu não digo nada, diga o que tu quiseres. Então Abu Sufyan voltou para Meca humilhado. Quando voltou para Quraysh e contou o ocorrido para Quraysh, Quraysh começou a debochar dele, dizendo que Ali era uma criança entre eles. Ali antes era uma criança entre eles. E que Ali agora havia brincado com Abu Sufyan, havia zombado da cara de Abu Sufyan. Então Abu Sufyan se sentiu mais do que humilhado e saiu até os ídolos que estavam ao redor da Kaaba e, olhando para esses ídolos, disse: juro que não adorarei ninguém além de vocês. Ou seja, pela raiva que ele estava dos muçulmanos e a raiva que ele estava, inclusive, do seu povo que havia debochado dele. Depois da ida de Abu Sufyan, quando Abu Sufyan foi embora de Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam foi para sua casa, que é a casa de Aisha, e pediu para que Aisha preparasse a sua armadura e a sua roupa de guerra. E lhe contou o segredo. E pediu para que Aisha não contasse isso para ninguém. Contou para Aisha que ele iria para Meca conquistar Meca. E ela era a única pessoa que conhecia essa decisão do profeta. A única pessoa. Aisha guardou esse segredo e não divulgou nem sequer para seu pai, nem para Abu Bakr. Que Abu Bakr veio na esperança de que Aisha dissesse alguma coisa. Mas ela simplesmente sorriu e não respondeu nenhuma das perguntas de Abu Bakr. Então a única pessoa que sabia disso era Aisha. Mais uma vez, o valor das mulheres. Se o profeta sallallahu alaihi wasallam não desse valor às mulheres, jamais teria dito, confiado essa decisão importante a Aisha. Então, o que o profeta sallallahu alaihi wasallam fez? Avisou a todos os aliados dele e as tribos ao redor de Medina para que se preparassem para sair para a guerra. As pessoas começaram a perguntar: para onde vamos, ó mensageiro de Allah? E a única resposta do profeta era: logo vocês saberão. Por que o profeta não quis dizer para eles aonde eles iriam ir? Não quis dizer porque ele queria surpreender Quraysh para não ter que derramar uma gota de sangue. Queria conquistar Mecca sem que Quraysh combatesse eles. Medina, como nós vimos nas outras aulas, estava cheia de hipócritas. E se eles soubessem as intenções do profeta de conquistar Mecca, avisariam Quraysh que certamente iria se preparar para a guerra. E isso haveria derramamento de sangue. Os Sahaba estavam ansiosos para saber onde é que eles iam ir. Tentaram saber de várias formas. Chegaram até o ponto de fazer uma poesia que no final dizia: para onde vamos, ó mensageiro de Allah? Foram na mesquita e leram para o profeta sallallahu alaihi wasallam uma poesia na esperança de que ele respondesse. Mas o profeta só balançou a cabeça e sorriu. Então disse para eles onde eles iam ir. Antes de sair de Medina, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou Abu Bakr e chamou Omar e contou para eles aonde eles iam ir. Omar, os sahabas que estavam olhando eles de longe, disseram que Omar dizia ao profeta sallallahu alaihi wasallam: ó mensageiro de Allah, eles lutaram contra ti, te expulsaram, te atacaram. Os sahabas que vinham de longe diziam que era como se Omar estivesse lembrando o profeta do que Quraysh havia feito contra ele. E o profeta estava acalmando Omar para não ter raiva, como se estivesse acalmando e fazendo que Omar não tivesse raiva de Quraysh. Subhanallah. Todos esses danos foram contra o profeta sallallahu alaihi wasallam. O profeta sallallahu alaihi wasallam então enviou 8 dos seus companheiros para explorar o caminho que leva até a tribo de Hawazin, uma tribo que era próxima a Medina chamada Hawazin. Essa exploração serviria para confundir todo mundo em Medina, para que todos pensassem que o objetivo daquela saída dos muçulmanos seria atacar aquela tribo, atacar a tribo de Hawazin, para confundir as pessoas e para confundir principalmente os hipócritas, para que não dissesse nada a Quraysh. Só que antes do exército muçulmano sair de Medina, aconteceu um incidente grave. O que aconteceu? Você lembra daquele companheiro que estava junto com o profeta na mesquita, quando Amir ibn Salim veio dizer o que tinha acontecido em Mecca? O nome dele era Hafiz ibn Abi Balta. Esse sahaba estava junto com o profeta na hora que Amir ibn Salim veio avisar o profeta o que tinha acontecido. Então ele era um dos únicos que sabia aonde o profeta ia. O que ele fez? Ele era um sahaba, ele não era dos hipócritas, ele era um sahaba confiável do profeta sallallahu alaihi wasallam, que inclusive havia participado da batalha de Badr. E como nós vimos nas outras aulas, todos os sahabas que haviam participado da batalha de Badr tinham uma posição destacada dentro dos muçulmanos. O que Hafiz fez? Escreveu uma carta para Quraysh, para avisar Quraysh que o profeta estava se preparando para atacá-los. Imagina, um sahaba do profeta escreveu uma carta para Quraysh, avisando Quraysh que o profeta ia atacar eles. Deu essa carta para uma mulher e pediu para essa mulher para levar, para que guardasse bem essa carta e que levasse para Mecca e entregasse para Abu Sufyan. Só que nesse exato momento baixou o anjo Gabriel e avisou o profeta sallallahu alaihi wasallam dessa carta e do conteúdo dessa carta. E o profeta imediatamente mandou Ali e mandou Zubair atrás dessa mulher para pegar a carta dela antes que chegasse ao seu destino. Porque se essa carta chegasse a Mecca, Quraysh teria se preparado para a guerra e haveria derramamento de sangue. E não era o que o profeta sallallahu alaihi wasallam queria. Então Ali e Zubair foram a cavalo e chegaram até a mulher. Chegaram nela e disseram para ela: entrega a carta. E ela dizia que não tinha nenhuma carta. Eles: entregam a carta. E ela começou a jurar por Allah que não tinha nenhuma carta. Então eles disseram para ela: nem o profeta, nem o anjo Gabriel são mentirosos. Entrega a carta ou teremos que pegar ela à força. Então a mulher tirou a carta e entregou para Ali. Ali e Zubair levaram a carta até o profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta pegou a carta, foi até a mesquita, chamou todos os muçulmanos e pediu para que Ali lesse aquela carta na frente de todos os sahaba, inclusive na frente de Hafiz. Leu a carta, onde Hafiz avisava Quraysh que o profeta ia atacar ele. todos os Sahaba ficaram surpreendidos com esse ato dele. Até porque ele era respeitado Sahaba do profeta, não era dentro dos hipócritas, e havia combatido em Badr. E dessa forma, o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhou para Hafiz e disse: "Que é isso que fizeste, Hafiz? Que é isso que tu fez?" E jogou a carta na cara de Hafiz. Imagine, irmãos, o profeta sallallahu alaihi wa sallam e a traição de Hafiz, um dos seus companheiros respeitáveis. Só que agora imagine a nossa situação. Imaginem o profeta sallallahu alaihi wa sallam olhando as nossas ações no dia do juízo e jogando elas na nossa cara, dizendo: que é isso que tu fizeste, fulano? Por isso, irmãos, nós temos que trabalhar pela mensagem e temer a Allah subhanahu wa ta'ala com relação a isso. Temer a Allah com relação às nossas ações. Então Hafiz começou a pedir perdão do profeta sallallahu alaihi wa sallam e disse que ele queria fazer um favor a Quraysh, porque a sua família estava entre eles, e queria se assegurar de que Quraysh trataria bem a família dele que estava lá. Então Hafiz, na verdade, fez isso num momento de fraqueza. Omar, quando ouviu isso, levantou e disse: "Ó mensageiro de Allah, deixe-me cortar a cabeça desse hipócrita." Mas o profeta olhou para Omar e disse: "Não, Omar, ele é um dos companheiros que participou de Badr, e Allah perdoou todos que participaram de Badr." Então Omar começou a chorar e ficou emocionado diante da misericórdia do profeta sallallahu alaihi wa sallam. Hafiz atuou dessa forma por fraqueza e imediatamente se arrependeu do que tinha feito. Essas histórias parecidas a essas, nos fazem lembrar de que nunca nós devemos perder a esperança da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, desde que a gente se arrependa sinceramente do que a gente fez. Agora, o objetivo da expedição era conhecido, todo mundo sabia que iriam para Mecca. O profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu a saída de Medina de todo mundo, a não ser aqueles que tivessem sua permissão. E encarregou Omar para fiscalizar quem entrava e quem saía de Medina. A única coisa que era permitida era a entrada. A saída era proibida, mas a entrada era permitida porque as tribos que vinham para se unir ao profeta estavam entrando em Medina. No final, organizaram o exército. E qual era o exército dos muçulmanos? O exército dos muçulmanos contava com 10 mil homens. Subhanallah, irmão. 10 mil homens. Vocês lembram de quantos eram em Badr? Na batalha de Badr eram 300. Na batalha de Uhud eram 700. Em Khaybar, na aula passada que a gente viu, eram 1.400. Agora eram 10 mil. E dentro desses 10 mil, 3 mil cavaleiros de todas as tribos árabes. Todos os muçulmanos. Ou seja, os dois últimos anos dessa trégua com Quraysh haviam sido extremamente benéficos para os muçulmanos. E a conversão dos árabes ao Islã se tornou massiva. As tribos vinham em massa aceitar o Islã. Então o exército, o profeta sallallahu alaihi wa sallam fez com que o exército fosse pelo caminho da tribo de Hawazin. Para quê? Para que todos os espiões, né, de Quraysh e os hipócritas crescem que o profeta se dirigia para atacar a tribo de Hawazin. E Hawazin se preparou para a guerra. Mas quando estavam 8 quilômetros de Hawazin, o profeta mudou de rumo e se dirigiu a Mecca com toda a pressa. E enviou Talha e Zubair como exploradores na frente e ordenou que capturasse todo o espião de Quraysh que encontrassem no caminho. E com isso, Quraysh permaneceu sem novas notícias do exército do profeta. E segundo as últimas notícias que eles tinham, era que o profeta e os muçulmanos haviam se dirigido à tribo de Hawazin. Então, no final, o profeta sallallahu alaihi wa sallam e os 10 mil muçulmanos conseguiram chegar nas portas de Mecca sem que Quraysh suspeitasse de alguma coisa. Imaginem, 10 mil pessoas chegarem na porta de Mecca sem que eles percebessem que estavam vindo a caminho de Mecca. Quando chegaram nas fronteiras de Mecca, o profeta sallallahu alaihi wa sallam montou o seu acampamento e ordenou que os companheiros acendessem fogos em cima de cada cabana. Por que isso? O profeta sallallahu alaihi wa sallam queria começar abatendo os ânimos de Quraysh. Imaginem, 10 mil pessoas com fogos em cima de cada cabana. Dessa forma, mostraria o quão grandioso era o exército dos muçulmanos. Nesse momento, um homem saía de Mecca a caminho de Medina. Quem era esse homem? Esse homem era Al-Abbas, o tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por que ele estava saindo de Mecca? Porque ele tinha se convertido ao Islã e decidiu emigrar para onde estava seu sobrinho Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ou seja, Allah subhanahu wa ta'ala quis que o tio do profeta, Al-Abbas, fosse o último dos imigrantes. O último imigrante a migrar para Medina. E que assim ele tivesse a recompensa por tal sacrifício em nome do Islã. O último imigrante foi Al-Abbas, tio do profeta, sallallahu alaihi wasallam. O profeta se alegrou muito com essa notícia e Al-Abbas pediu ao profeta que eles não entrassem em Mecca. Não entrem em Mecca, pois ele ia trazer Abu Sufyan para entregar Mecca ao profeta sem combater. Ou seja, para que Abu Sufyan entregasse Mecca sem que houvesse combate. O profeta aceitou a proposta de Abbas e entregou a sua mula, a mula que o profeta tinha, para que os sahaba soubessem que Al-Abbas estava voltando para Mecca com a aprovação do profeta. Ou seja, se estava junto com a mula que pertencia ao profeta sallallahu alaihi wasallam, quer dizer que ele tinha a permissão do profeta para voltar para Mecca. No caminho de volta para Mecca, quem Al-Abbas encontra? Abu Sufyan. O que Abu Sufyan estava fazendo? Estava saindo de Mecca na esperança de ir para Medina para tentar convencer o profeta a aceitar a prolongação do acordo. Ou seja, Abu Sufyan nem desconfiava que o profeta estava na porta de Mecca. Nem desconfiava. Nem sabia que Allah subhanahu wa ta'ala havia feito tudo isso para fazer triunfar a verdade e para humilhar a falsidade. Abu Sufyan, quando saiu de Mecca, ele viu os fogos. Os fogos que estavam em cima de cada cabana dos muçulmanos. E foi pego de surpresa. E não sabia nem sequer o que era aquilo ali. Até se encontrar com Al-Abbas. E Al-Abbas disse que era o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, com um exército de 10 mil homens e que vieram com todos os árabes para conquistar Mecca. E disse para Abu Sufyan: se vocês quiserem combater contra o profeta, toda a Quraysh correrá. Mas se entregares a cidade, salvarás a tua vida e a vida dos teus compatriotas. E Abu Sufyan, então, aceitou entregar Mecca. Não tinha outra solução para Abu Sufyan a não ser entregar Mecca. Mas disse o quê? Disse que temia que os muçulmanos matassem ele. Por quê? Por todos os danos que ele tinha causado aos muçulmanos. E nisso veio quem? Veio Ali ibn Abu Talib, que o profeta havia enviado para ajudar Al-Abbas. E Ali disse para Abu Sufyan: não temas, mas quando chegares até o mensageiro de Allah, diga o mesmo que disse os irmãos do profeta Yusuf, os irmãos do profeta José. O que eles disseram? Por Allah, ele te preferiu a nós e confessamos que fomos culpados. Ou seja, Ali disse isso porque conhecia o profeta sallallahu alaihi wasallam e sabia que a situação se assemelhava quando o profeta Yusuf, porque Abu Sufyan, mesmo sendo inimigo do profeta sallallahu alaihi wasallam, era da família do profeta, era tio do profeta sallallahu alaihi wasallam. Então Ali aconselhou Abu Sufyan dessa forma: quando chegares no mensageiro de Allah, tu diz: por Allah, ele te preferiu a nós e confessamos que fomos culpados. Então, Abu Sufyan montou na mula junto com Al-Abbas e foram até o acampamento, até os muçulmanos. Cada vez que eles passavam por uma das cabanas dos muçulmanos, os muçulmanos perguntavam quem era. Mas quando viam que era Al-Abbas montado na mula que pertencia ao profeta sallallahu alaihi wasallam, deixava ele passar. Seguiram assim até que chegaram até Umar ibn Khattab. Quando chegaram até Umar, Umar olhou para trás e viu que era Abu Sufyan que estava junto com Abbas. Quando ele viu que era Abu Sufyan, gritou: é Abu Sufyan! Allah te entregou, seu traidor, sem palavra. Me dê sua cabeça para que eu corte. Esse era Umar. Mas Abbas disse: ele está sobre a minha proteção. Então Umar respondeu: hoje não podes proteger ninguém. Então Abbas disse: Umar, tu dizes isso porque ele é do Bani Abdul Manaf. Bani Abdul Manaf era a família do profeta sallallahu alaihi wasallam. Se ele fosse de Bani Adi, que é a família de Umar, não teria se comportado dessa forma. Ou seja, Abbas disse para Umar que se Abu Sufyan fosse da família dele, ele não teria se comportado dessa forma. Então Umar, você sabe o que o Umar fez? Umar chorou. e disse: Ó, Abbas, abraçaste o Islã há pouco tempo. E juro por Allah que a minha felicidade por isso é maior do que se fosse meu pai. É maior do que se fosse meu pai se convertendo ao Islã. Porque o profeta ficaria mais feliz com isso. E deixou Abbas passar com Abu Sufyan, até chegarem na tenda do profeta sallallahu alaihi wasallam. Quando chegaram na tenda do profeta sallallahu alaihi wasallam, o profeta olhou para Abu Sufyan, ficou com o rosto vermelho de bravura e disse: Abu Sufyan, traíste e ainda vieste a Medina pretendendo aumentar a trégua? Então Abu Sufyan respondeu: Por Allah, ele te preferiu a nós e confessamos que fomos culpados. Então o profeta respondeu: Sabe como? Respondeu com a mesma resposta do profeta Yusuf, alaihi salam, dizendo: Hoje não sereis recriminados. Eis que Allah vos perdoará, porque é o mais clemente dos misericordiosos. Olhem aqui, olha a misericórdia do profeta sallallahu alaihi wasallam. Estava diante daquele que tinha trazido mais prejuízos aos muçulmanos. Então Al-Abbas disse para Abu Sufyan: Abu Sufyan, entrega Mecca. Mas antes que Abu Sufyan respondesse, o profeta perguntou para Abu Sufyan: Ó, Abu Sufyan, declaras que não há divindade além de Allah e que eu sou o mensageiro de Allah? Então Abu Sufyan respondeu: Ó, Muhammad, que indulgente, que paciente e que leal que tu és. Por Allah, se existisse outra divindade, essa teria me ajudado hoje. Então o profeta perguntou para ele: E declaras que eu sou o mensageiro de Allah? Então Abu Sufyan respondeu: Quanto a isso, eu sigo tendo dúvidas. Então Abbas disse: Ó, Abu Sufyan, salva Quraysh e testemunha que não há divindade além de Allah e que Muhammad é o mensageiro de Allah. Então Abu Sufyan testemunhou, mas não estava aqui, não estava muito convencido disso. Não estava que ele tinha falado só através das palavras mesmo. E que não estava convencido de que o profeta era o mensageiro de Allah. O profeta sallallahu alaihi wasallam compreendeu isso e apenas sorriu. Então Abbas disse ao profeta sallallahu alaihi wasallam: Ó, mensageiro de Allah, Abu Sufyan é um homem que aprecia o prestígio. Lhe dê algo. Dá alguma coisa para Abu Sufyan. Então o profeta declarou que quem entrasse na casa de Abu Sufyan seria salvo. Quem entrasse na casa de Abu Sufyan seria salvo. Então Abu Sufyan disse: Mas não vai entrar toda a Meca da minha casa. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Tá bom, então. Quem entrar na casa de Abu Sufyan estará salvo. Quem entrar em sua própria casa e fechar as portas estará salvo. E quem entrar na mesquita sagrada estará salvo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu para Abbas que levasse Abu Sufyan com ele até sua casa, para que ele não mudasse de opinião, para que ele não inventasse nada contra o profeta. E também pediu para que na manhã seguinte levasse Abu Sufyan em cima de uma montanha, para que ele visse o desfile do exército muçulmano entrando em Mecca, conquistando Mecca. Então o exército muçulmano começou a se preparar para entrar em Mecca. E fileiras atrás de fileiras iam entrando em Mecca, conquistando Mecca. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para que todos que entrassem em Mecca parassem na frente da montanha onde estava Abu Sufyan e gritassem: Allahu Akbar, Deus é maior. Cada tribo que entrava, Abu Sufyan ia perguntando para Abbas: Quem é eles? Então Abbas ia dizendo o nome de cada tribo que havia abraçado o Islã. De repente chegou uma parte do exército vestido com armaduras de guerra verde. E entre eles estava quem? O mensageiro de Allah, sallallahu alaihi wa sallam. Abu Sufyan se deu conta da potência que os muçulmanos representavam. E disse para Abbas: Ó, Abbas, o reino do teu sobrinho é grande. Então Abbas respondeu: Não, não é reino, é a profecia. Então Abu Sufyan se adiantou ao exército, gritando para as pessoas de Quraysh que entrassem na casa dele, porque quem entrasse na casa dele estava a salvo. Ou que entrassem na mesquita sagrada, que estariam a salvo. E que se quisesse também poderia entrar nas suas próprias casas e fechar a porta, que estariam a salvo. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam organizou todo o exército para conquistar Mecca. E no momento que iam entrar, no momento que estavam entrando em Mecca, o profeta sallallahu alaihi wasallam tinha dado a bandeira para Sa'ad ibn Ubadah, que era um dos Ansar, um dos companheiros que eram de Medina, e que estava segurando a bandeira do Islã. Quando estava entrando em Mecca, o que Sa'ad disse? Disse: Hoje é o dia da vingança. Hoje Allah humilhará Quraysh. O profeta, quando ouviu isso, ficou enfurecido. E disse: Não. Hoje é o dia da misericórdia. Hoje Allah exaltará Quraysh. Allah vai exaltar Quraysh com o Islã. Pegou a bandeira de Sa'ad disse que Saad não servia para ficar com a bandeira. Saad ficou muito triste com isso, então o profeta foi e entregou a bandeira ao filho de Saad. Saad conta que não sabia se se alegrava com isso ou se entristecia, porque quem ficou com a bandeira foi o filho dele. Então, o exército muçulmano ia entrando em Mecca, conquistando Mecca, depois de 20 anos de sofrimento, depois de 20 anos longe de Mecca. O profeta entrou em Mecca com a cabeça baixa, demonstrou a sua humildade perante Allah subhanahu wa ta'ala. Estava em cima montado em sua mula, com a cabeça baixa, e recitando a Shura al-Fatih, a Shura, o triunfo. Em verdade, temos te predestinado um evidente triunfo. O profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a recitar a Shura, um capítulo em voz alta, e todo o exército ia repetindo. Imagine, irmãos, 10 mil recitando juntos a Shura al-Fatih, até que chegaram no último versículo. O último versículo diz: Muhammad é o mensageiro de Allah, e aqueles que são com ele, são severos para com os incrédulos, porém compassivos entre si. Vemos as genuflexos prostrados anelando a graça de Allah e a sua complacência. Seus rostos estarão marcados com os traços da prostração. Tal é seu exemplo na Torá e no Evangelho. Como a semente que brota, se desenvolve e se robustece, e se firma em seus calos. Comprados os semeadores para irritar os incrédulos. Allah prometeu aos fiéis que praticam o bem indulgência e uma magnífica recompensa. Quando terminaram a Shura, todo o exército, 10 mil pessoas chorando. 10 mil pessoas chorando. Vejam a humildade dos muçulmanos na conquista de Mecca. O profeta de cabeça baixa, recitando a Shura, e todos os sahaba recitando atrás dele, e 10 mil pessoas chorando ao conquistarem Mecca. O profeta havia proibido o exército de atacar qualquer pessoa. Proibiu o exército de matar qualquer pessoa, ou de prender qualquer pessoa, exceto 10 traidores. Se achasse esses 10 traidores, poderiam matar eles. Mas no final, inclusive esses 10 traidores foram perdoados, com exceção de um que morreu após combater Zubair. Nisso, vem o senhor velho. O senhor bem velhinho chegou até o profeta sallallahu alaihi wasallam. O senhor praticamente um velho. Veio para se converter ao Islã. Quem era esse senhor? Era o pai de Abu Bakr. O pai de Abu Bakr vinha para se converter ao Islã. Abu Bakr, quando viu isso, começou a chorar. E quando perguntaram para Abu Bakr por que ele estava chorando, ele disse que preferia que no lugar do pai dele, Abu Talib, o tio do profeta que havia morrido incrédulo, ele preferia que Abu Talib se convertesse ao Islã no lugar do seu pai, porque isso deixaria o profeta mais feliz. Subhanallah, olha o amor deles com relação ao profeta sallallahu alaihi wa sallam. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam entrou em Mecca e foi até a Kaaba. Quando chegou até a Kaaba, disse: chegou a verdade e a falsidade desvaneceu-se, porque a falsidade é pouco durável. Foi repetindo isso todo o tempo. E os muçulmanos todos repetindo: chegou a verdade e a falsidade desvaneceu-se, porque a falsidade é pouco durável. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam começou a apontar para os ídolos, e cada ídolo que ele apontava começava a cair sozinho. Imagina, irmãos, cada ídolo que eles apontavam caía sozinho, até que todos os ídolos foram destruídos e todos caíram. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam ordenou que Bilal, o escravo que havia sido humilhado em Mecca pelos incrédulos, que Bilal subisse em cima da Kaaba e que começasse a fazer o azan. Imagina, irmãos, todos os muçulmanos quietos, subiu Bilal em cima da Kaaba e começou a fazer o azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. Imagine, irmãos, pela primeira vez o Adan em Mecca. Pela primeira vez o Adan na cidade sagrada. Imagine, irmãos, os muçulmanos. Imagine o sonho da vitória do Islã se concretizando. Após isso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam subiu em cima do monte Safa, o mesmo monte que ele havia subido pela primeira vez para anunciar a sua profecia, há 20 anos atrás. Subiu no mesmo monte Safa, e ordenou que as pessoas saíssem de suas casas. E disse, juntou toda a tribo de Quraysh e disse: ó Quraysh, o que vocês creem que eu vou fazer com vocês? Então Quraysh respondeu: és um irmão generoso e um sobrinho generoso. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: hoje não haverá recriminação contra vocês, que Allah vos perdoe. podem ir, vocês estão livres. Irmãos, pode haver um ser humano com misericórdia maior que ele? Irmãos, foram 20 anos de sofrimento. Não foram 2 anos, não foram 3 anos, foram 20 anos de sofrimento. 20 anos de sacrifício. Muitos de seus amados morreram. Khadija morreu, Hamza morreu. Quraysh debochava do profeta sallallahu alaihi wa sallam quando ele lia o Quran. Jogava sujeira em suas costas enquanto ele estava na processão, na oração. Cuspiram no rosto do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E no final, agora que o profeta tinha o poder para se vingar deles, se assim quisesse, o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: hoje não haverá recriminação contra vocês. Se Allah vos perdoe, podem ir, pois vocês estão livres. Como não amar o mensageiro de Allah? Como não amar aquele que Allah enviou como misericórdia para a humanidade? Como não amar Habibina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Depois de tudo isso, Abu Sufyan estava sentado num canto pensando. O que ele estava pensando? Abu Sufyan estava pensando em como fazer um exército para combater Muhammad. Imagina, depois de tudo isso. Então o profeta, nisso, uma pessoa tocou no ombro de Abu Sufyan e disse: e se Allah te humilhar, ó Abu Sufyan? Então Abu Sufyan olhou assustado e viu que era o profeta sallallahu alaihi wa sallam. Olhou assustado e disse: testemunha que não há divindade além de Allah e que tu és o mensageiro de Allah. Depois disso, um dos incrédulos de Mecca, chamado Hisham ibn al-Haris, disse para Abu Sufyan: graças a Allah que meu pai morreu antes de ouvir Bilal murmurando sobre a Kaaba. Abu Sufyan respondeu para ele: temo que se eu falar alguma coisa, as pedras contem para ele. Abu Sufyan disse: eu tenho medo de falar alguma coisa e as pedras contarem para o profeta. Então Abu Sufyan, então passou o profeta, falou lá, olhando por eles, sem ter ouvido o que eles tinham dito. Passou o profeta por eles e disse: ó Hisham, graças a Allah que teu pai morreu antes de ouvir a honra de Bilal sobre a Kaaba. Ó Abu Sufyan, se tu tivesses dito algo, as pedras teriam me dito. Então Abu Sufyan disse: juro por Allah que és o mensageiro de Allah. E a partir desse momento, a fé entrou de vez no coração de Abu Sufyan, o líder, que era o líder dos incrédulos. E agora Abu Sufyan se converteu em um dos soldados do Islã. E vai chegar a perder, mais adiante, Abu Sufyan perdeu seus olhos enquanto defendia os muçulmanos em algumas batalhas. Então Abu Sufyan, no final, se tornou um muçulmano. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam aceitou o perdão dele. Aceitou o arrependimento dele. Esse é o resumo da conquista de Mecca. Tem muitas histórias, irmãos. Muitas histórias com relação à conquista de Mecca. Mas nós nos limitamos a essas histórias. E esse relato da conquista de Mecca é uma verdadeira lição para toda uma. Irmãos, a maior lição que a gente tira dessa aula é que a verdade sempre vai vencer no final. Sempre. Não tem dúvidas disso. A verdade sempre vence no final. Pode passar anos e anos, mas a falsidade pode até ganhar forças. Mas a verdade sempre vai prevalecer no final. Sempre vai prevalecer a verdade no final. E é isso que nós temos que acreditar hoje. Por mais que a falsidade, por mais que os incrédulos estejam ganhando poder, a verdade vai prevalecer no final. Mais tempo, menos tempo, mais anos, menos anos, a verdade vai ganhar. A verdade vai prevalecer. Então, irmãos, para concluir a nossa aula, eu vou concluir com uma história. Inshallah, na próxima aula a gente conta mais algumas histórias da conquista de Mecca. E vou concluir com essa história. Havia um homem, que ainda era dos incrédulos de Mecca, chamado Fudala ibn Umair. Fudala ibn Umair. O que ele pensou em fazer? Pensou em tentar matar o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, enquanto o profeta fazia o tawaf, que era fazer as voltas ao redor da Kaaba. E começou a se aproximar do profeta com uma faca escondida na roupa. Chegou bem perto do profeta, sallallahu alaihi wa sallam, e o profeta se virou e disse: o que é que a tua alma está te incitando a fazer, ó Fudala? Então Fudala respondeu: nada, estou recordando Allah. Então o profeta disse para ele: ó Fudala, teme a Allah, teme a Allah. E começou a colocar a mão no peito de Fudala e começou a passar a mão no peito de Fudala como se estivesse apagando alguma coisa. Passava a mão no peito de Fudala e dizia: peço perdão de Allah, ó Fudala. Peço perdão de Allah. Fudala conta: juro por Allah. Antes que ele colocasse a mão no meu peito, ele era o homem que eu mais odiava. E quando ele tirou sua mão no meu peito, comecei a amá-lo mais que todas as criaturas do mundo. E Fugala abraçou o Islam. Subhanallah. Esse é o profeta da misericórdia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Essa foi a conquista de Mecca, que se deu após 20 anos de sacrifício e luta. 20 anos de sacrifício e luta por parte do Sahaba e por parte do profeta sallallahu alaihi wa sallam. E no final, a verdade veio, e a felicidade e a falsidade se desvaneceu. Diz Allah subhanahu wa ta'ala, diz, chegou a verdade e a falsidade desvaneceu-se, porque a falsidade é pouco durada. Então, irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a nossa umma, um triunfo como da conquista de Mecca. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que, da mesma forma que há 1400 anos atrás os muçulmanos conquistaram Mecca, que hoje nós possamos conquistar a cidade sagrada de Jerusalém e que a mesquita sagrada de Al-Aqsa. Dizendo, chegou a verdade e a falsidade desvaneceu-se, porque a falsidade é pouco durável. Que Allah subhanahu wa ta'ala permita que nós possamos conquistar a cidade sagrada de Jerusalém, a mesquita Al-Aqsa, dizendo a mesma frase que eles disseram há 1400 anos atrás. Chegou a verdade e a falsidade desvaneceu-se, porque a falsidade é pouco durável. Vamos encerrar com um dua, vamos encerrar nossa aula, inshallah. Ya Allah, ó maior dos misericordiosos, tenha misericórdia da nossa fraqueza, tenha misericórdia da fraqueza da nossa umma. Perdoa-nos por nossos erros e nossos pecados. Perdoa-nos por nossa desobediência e pelas nossas falhas. Ya Allah, conceda-nos uma fé e um temor a Ti, que seja uma barreira entre nós e a desobediência a Ti, e uma constância na fé que nos encaminha ao paraíso. Ya Allah, não permita que essa vida seja o centro das nossas atenções, e agracie-nos de Tua parte boas ações para que com elas nos aproximemos de Ti. Ya Allah, aceite de nós nossas boas ações. Aceite de nós nossas boas ações. E permita que sejam sinceras pela Tua causa. Ya Allah, nos refugiamos em Ti de um conhecimento inútil, de um coração que não teme, de uns olhos que não choram, e de ações que não sejam aceitas. Ya Allah, temos oprimido nossas almas. Perdoa-nos, pois não há quem possa nos perdoar nossos pecados a não ser Ti. Ya Allah, não nos prives da tua misericórdia. Não nos prives da Tua misericórdia devido aos nossos pecados. Não nos expulses da Tua misericórdia, pois se nos expulsares, não teremos refúgio nem salvação a não ser em Ti. Ya Allah, exalta a nossa umma oprimida. Exalta nossos irmãos oprimidos. Ya Allah, exalta o Islã e os muçulmanos. E humilha aqueles que nos humilharam, pois eles não terão escapatória do Teu castigo. Ya Allah, conceda-nos uma vitória como a da conquista de Mecca. Ya Allah, eleva a verdade sobre a falsidade e conceda-nos a vitória sobre o povo incrédulo. Ya Allah, proteja o Masjid Al-Aqsa das mãos dos incrédulos e permita que volte ao poder dos muçulmanos. Liberta o Masjid Al-Aqsa das mãos daqueles que tu amaldiçoaste até o dia do juízo. Amin, amin, amin. E que a paz e as bênçãos de Allah sejam com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. E louvado seja Allah, Senhor do universo. Allahumma amin.